Oceana 6250, livre pouso na 0, vento 1110, BA 099. 1109, pouso na 10. Mike, no poste de frequência, uma boa tarde. Um grande abraço, prossiga. Tente, reporta quando fora do solo, informa um tráfego na final da 1-0, reporta visual com o mesmo, o vento no aeródromo é 1-0 graus, 1-09. Oceana 6250, para informação, um tráfego a 3 milhas da cabeceira auxiliar, à sua esquerda. Helicóptero Robson 44, não interfere com o socorro. Informação, não tenho mesmo no que é, basicamente. Gente, o Oceana 6250, para informação, ele está iniciando a decolagem do L-Ponto, ok? Ah, sim, 3859 com 176 a bordo, 4 horas e 30, Campinas. 3859, direita via Índia, ponto de espera torre 1, o noite decimal 95, o ajuste 10, 16, morrou. Direita, direita na Índia, no ponto de espera chama a torre, 895. Obrigado, 13, deu bom final de semana, bom trabalho. Prometo. Quando irá decolar com proa sul? Sim, estamos já bravo, te considero, chama controle em 120 decimal 8, bom voo. 8, bravo. Bom dia, 0094, informação, quilo. Sono 094, assinar na identificação, desça para o 050 via chegada a Mário. 050 via, 0094. Controle, é o Papa Romeu Tânia de Abravo. Papa Romeu Tânia de Abravo, prossiga. Está decolado da RMASCA, está com a norma de 500 pés. Não está na escuta. É o Tami de Abravo, confirme até no destino. Grupo Zulu, nova sala. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo. Forma proa ideal para o destino. E a quantas milhas fica a localidade de Salvador? A proa ideal é a 330 e fica afastada 50 milhas de Salvador. Oceana 6301, Isso, 6311, eu já copiado? Gente, portão 02 autorizado, 6311, foi pronto para o táxi. Linha 250, táxi lento via Alfa, mantenha Juliette, aeronave da companhia puxando no 02. Lento via Juliette, avaliando via da Alfa, linha 250. Bom dia, tá? 3896, quilo. Tan 3896, adiciona a identificação, desça para 060 via chegada Mari. 060 via chegada Mari, Tan 2065, bom dia. Para Guarulhos, 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Lida da Mótiva, via do 10 até Taubaté. 5503, transponder, controle 120, decima 8. Autorizado 400, da Guarulhos, da El, da El, da El. 065, resta para o funcionamento. Tudo chegado. Tan 3859. 3859, contato radar na decolagem, submantenha o 360, saída Arbor. Controle de Salvador, Juliette Quebec Kilo, pronto para o lançamento. Contato Juliette Quebec Kilo, livre lançamento, reporta o último CQD. Reporta o último CQD, Juliette Quebec Kilo. 50 após a aeronave da companhia, ingresso Juliette 01. 1094, reduza 200 nós. Reduzindo. Companhia inicial táxi, ingresso Juliette 01. Ah, sim, então, após companhia, via Juliette para o 01. Controle Salvador, Juliette, pronto para descer. Batando Juliette, Quebec Kilo. Desça com referências visuais, reporta passando 4 mil pés. Reportando 4 mil pés. Mótiva. Via Pedro 10, Fubave, a Pedro 16, tropa conforme. 5513, transponder, controle 120, decima 8. Cruzado 340. Decola da pista 10 com curva direita, saída da El, Leda Mastuva. E ao Pesulo 10, por base, ao Pesulo 16, com quase. Transponder 5593, controle em 120, décimo 8. 4451, rodejamento correto, faz. próxima fronteira para estacionamento. Meia, na proa de Duna. O Lima, prossiga, parte de pista de decola. O 3859 pode chamar a Alepa? 3859 inicialmente mantém o perfil da saída. Alô? Horas, 4 milhas, rumo oeste, mantendo no 1500 pés, Papa Alfa 30. Já está 3800, não virtual. Está passando Bravo Kilo Índia, reporta a rotatória. Reportará na rotatória o Bravo Kilo Índia. Salvador, acelera 63, Zuno 1, ponto de espera da pista 1-0, pronto. Paucha 63, Zuno 1, livre alinhamento e colapso, Zuno 0, vento 1-40 graus, 07, nós. Livre alinhamento e decolagem, acelera 63, Zuno 1. Sou 1094. Operação para sequenciamento. Mantenha a proa 035. Limite ao localizador. Boa formação na nossa proa. Possível a proa 045. 4 milhas. Sou no 094. Estou autorizado. Proa 045. Obrigado. Luiz é Bravo, prossiga. Está Bravo, frequência livre. Então, 094, desce até quanto? 094, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. 3.016, já vai curvar a esquerda já. Joker 22, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Já tem 22, eu estou no para 2 mil pés, autorizado aí ao Tech 3. Right. 3896, reduza 200 nós, desça para 4 mil pés, ajustou no 0 no meio. Ajustado no 0 no meio, desceu para 4 mil, 200 nós, 3. Está passando Bravo Kilo Índia, chama a torre 198, decimal 95. Agora com a torre 198, 95, Bravo Kilo Índia. Torre Salvador de Bravo Kilo Índia, na rotatória. Para nós? É o Papatango Bravo Kilo Índia, na rotatória para a final da 1-7. Bravo Kilo Índia, reporta na, a 3 milhas da, da final da 1-7. Reportará 3 milhas da final da 1-7, Bravo Kilo Índia. Na 63, no 1, decolado, Zuno 6, chama controle 120, decimal 8. 1208, boa. Nessa proa. 2000, autorizado de ILS, gol 1094. Mate. Controle Salvador, achando a 6319, vai cruzar 1800. Se autorizado, vou direto para o Mate lá. 6319, contato radar na decolagem, se mantém 360, vou a Leda. 360, direto Leda. Xanero 6319. 3859, chama Recife, 128, decimal 8, alterna 1260. 288, boa. Joker 22, chama Torre Salvador, 118, decimal 95. Joker 22, chama a Torre Salvador. Sou no 094, inicia a redução para aproximação. Está reduzindo já ILS, gol 1094. 360 pela esquerda, Bravo Cilindro. Torre Salvador, JQ22, estabilizado na final e ILS, prevaixar travada. JQ22, livre em pouso, 10, vento 120, grau 0819, bip checado. JQ22, livre em pouso. Aguardando. Aracaju, 1-1-0 autorizado. Decolagem da 1-7, curva à esquerda, descida subida Conde. O transponder 0264, controle 1-20.8. É o localizador, curva direita para o 060, desça para 2.000 pés, ajustando 0 no meio, está autorizado em elétrico, reposto estabilizado. Direita, só confirmando para o 060, está autorizado em elétrico, reposto estabilizado. A 3896 é afirmativo, para o 060, para o localizador, reposto estabilizado. Lima, táxi de decolagem agora com a torre, 118 decimal 95, o ajuste 10, 16. Solo Lugano 630, autorização recíproca. Lugano 630, prepara Puca, Jamo, Caju e aguarda cópia. Puca, Jamo, Caju, aguarda 630. QE22 para informação, um tráfego à sua esquerda, um Papa Alfa 30, realizando espera para aproximação da cabeceira auxiliar, mantendo o nome o país, não interfere com o seu público. Jogando a QE22. Sinal 95. Uno 630, cópia? Cópia, 630. Recife, 370 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, conforme rota do plano. 5515, transponder, controle 120, decimal 8. Zero, Puca, Jamo, Caju, decola da 10, curva esquerda, 5575, transponder, 208. 5515 no 630. 5515 no 630. Alinhamento correto, chama pela sua posicionamento. Vai chamar o 630. No 621, bom dia, copa Congonhas. 360 Congonhas autorizado, decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótica. Via Upper Zulu 10, Cubase, Upper Zulu 16 e após conforme. 5524, transponder, controle 120, decimal 8. JQ22, agilizando, autorizado backtrack, livra a direita no hotel, agilizando por gentileza. Espera o funcionamento da 621. Solo azul 4451 para o curso de funcionamento do 803. Desde autorizado 4451 e chame tag. Chama na taxa 4451. Solo 630, pushback acionamento meia dúzia. Meia dúzia autorizada, chame táxi. Livre, chama táxi, 630. Mike Echo X-Ray. Pode repetir, por favor? Solicitação? Então, vamos fazer a refra aero. Diz que Tango Lima é o solo, posição atônica. Possível? Vou deixar o quê? Olá, Salvador, muito bom dia. Tá 3896 na final da 10. Vem tá embaixo, checado em Campo Vista. Então, 3896, continua a aproximação, agora está livre. Guardando, tá 3896. Bom, 1094, solo 23, livre direito, chama solo em 1219. 219 direito, 1094, né? Controle 120, decimal 8. 350. 350, eu transporte 5533. Correto, não quero posicionamento. Sou Salvador, bom dia, 1094, livrou. 1094, bom dia, táxi via Alfa, mantenha antes do Juliette, passou previsto, é 1-0, ocupado pela aeronave da companhia, já copiada. Alfa, mantenha o Juliette, 1-0-94. Solo Gol 648, autorização, Maceió. Centro Recife. 60, visual com a base da TAM. Tem condição de se enquadrar como número 2, o Bravo do Índia. Gente, Bravo Kilo Índia, reporta na curta final da 1-0, aguardando a autorização de pouso. Reportará na curta final, informa sua intenção, 1-7, senhora. Gente, corrigindo, reportando a final da 1-7. Na final da 1-7, Bravo Kilo Índia. 1-24. Correto, espera o posicionamento. Tá lá. Sabe que o Índia confirmou o pátio? Prossegue para o pátio da mata depois. Gente, livre pouso no sete, vento 1-20 graus, 1-0 nós. Pouso autorizado no sete, Bravo que o Índia. Autorizado 4451, está com o 91 a bordo, 4:40, alterna Ribeirão Preto. Pro 451, na direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste no 0 no meio, bom voo. Via Índia, ponto de espera, 18895, azul 4451. Voo 1630, segue a aeronave das duas até o ponto de espera, quando pronto, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Segue o azul, 18895, no 0 no meio, obrigado. Salvador, bom dia, 3896, segurando o pessoal. 896, acho que envia Alfa, justamente do Black Pequilo. Alfa, antes daquilo, já, 3896. 3065, é o solo? Salvador, o gol 1065. Tá, 0 para pushback, 0-65, autorizado chame táxi. Para o táxi, tá certo. 0-65, tem condições de zero pushback de modo aeronave da companhia parquear no mesmo portão? Desculpa, não compreendi o voo 2-0-65. Aeronave da companhia que pousou agora está na Alfa, o destino é o portão 1-0, o senhor tem condições de realizar o pushback de maneira a liberar para que a aeronave ingresse no mesmo? Negativo. Certo. Salvador, bom, no 6219. No 6219, aguarde puxa. Aguarde. No gol 1094. Ingressa com cautela de viés fácil, aeronave da companhia puxando o 90, dará passagem para o senhor partir no mesmo. Ok, muito obrigado, Juliette Pátio, 90509. Tilo Índia, solo aos 28. Autorizado o Backtrack, taxi até a bata, reporta para o seu livre. Tranquilo, tá? 329. Você não vem, prossegue no táxi, também sou Juliette. Desculpa, não entendi. Olha, fala pra Juliette, tá 389. 9h30, agilite táxi de alta, Juliette com 07. Juliette, já alfa Juliette pro 7, tá 389. Para o Sol. Patrulha Salvador, mãe do Boate. Bom dia, o Cascadão de Sete. Disque Oscar Bravo, Papa Roberto, o senhor não prossiga. Bom dia, senhor, identificação. 5-3, identificando. 5-3, mantenha nível de voo 120 com a proa do VOR. Pela aerovia na escuta permanente do controle. Eu tenho contato radar agora a 5, 9 milhas nordeste de Salvador. Ah, escaleta. 9, 8 a bordo, 350 de autonomia, acertando o galeão. Voo 2065, aeronave da SAM ingressando no portão 07, após... Segue parte, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 0 no meio, bom voo. Ok, esse da aeronave da SAM vai ser taxa após a Índia, chamar 2025, voo 206. Whisker Ser Bravo, compreende, não compreendi o seu destino, confirme, seu plano, seu plano, vai ser para 1400 para Campina Grande. Azul, 279, informativo, até 160, 2 a 2. 3719, acione identificação pela Lagoinha via chegada Bonf, está autorizado descer até o nível de voo 060. 060, Lagoinha, Bonf. Autoriza Bonf, já presente. Também a Lagoinha, azul 2719. Então, até o 060, a Lagoinha, Bonf. Controle Salvador Azul 4451, perfil da saída da ELO. 4451, bom dia, contato radar, suba e mantenha a nível de voo 340 via da ELO. 340 via da ELO, Azul 4451. É Puca, Jamo, Zipar, via Brasil 10, Nilma, após DCT. 5551 no transponder, controle 120, decimal 8. Salvador, muito bom dia, o voo 2065 está pronto no ponto de espera da 10. Confirma para o Vetor. O voo 2065 próximo ao ponto de espera está pronto. O 2065 alinha e mantém o 10. Voo 1630, decolado 34, chama controle 120, decimal 8. 208, 630, bom dia. Controle Salvador, voo 630. 630, bom dia, contato radar. Suba e mantenha nível de voo 370 via Puka. Sim, 370 Puka, 630. Tango Lima, ali mantendo a frente. Oi, Jamo. Tá presente, Jamo, com 63 já. Alinhado, pronto. 5, 065, mantém a posição agora. 0, com 63. O 630, em caso de falha de comunicações, o 630 tem como limite a escrita nível de voo 110 a 2 milhas nessa proa. Em caso de falha, alcançar seu limite, está livre ascensão a nível de voo 370. Pois, senhor, então está limitado 110, caso de falha 22 milhas, autorizada a ascensão 370, o voo 630. Logo 1 no 621, no próximo para o ataque 63 a bordo, 4 horas e 11, alternando Galeão. Chegou alternado? Galeão. 621, ataque selecionado via Patins, reponto de espera, torre 1, 18, decimal 95. Ajustando a aeronave 6, seguir a aeronave da companhia como número 2. Segue a aeronave da companhia como número 2, ajustando 016, revisitar via Patins. E quando pronto, torre 1895, medo de... Ataque 1648, 129 no POV, 12h40, autonomia, Salvador, alternativa. 1648, direito via índice, você espera a torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 06, bom voo. Obrigado, bom dia. 60 via Dael. Confirme 360 via Dael, foi autorizado 400. Plano de voo consta nível de voo 360. Intenções de atenção para o 400? É, a intenção é 400 e copiou 400, confirme. A autorização foi 400. Voo 2065 inicialmente a nível de voo 360, conforme o plano de voo, aguardo coordenação com o centro. Ok. É, tá bom. Vamos aguardar então. A princípio, o nosso plano também era 400, inicialmente 360, 2065. Bom, no 630 está livre ascensão a nível de voo 370. Ok, livre ascensão 370, com 630. Boa noite. Estou com 648. No 648, a linha mantém no 0. Bom, no 630 a 20 milhas, este de Salvador, reassuma a navegação, voo e Jamo. Ok, reassume Jamo, voo 630. 4451 no chame centro Recife. Décima 1, na alterna 133-25. Não foi copiada a primária para Recife, podia confirmar? Imagina, primária 125, decimal 1. Ok, 1251, 13325, azul 4451. Azul 2761. Ajuste em Salvador, 1096. 1096, descendo 410 dias. 3198, está autorizado a assinar ILS aqui, rei da pista 10, informe estabilizado. Uma controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, estamos de manhã. Aguardando no perfil, 206. Aeronave? 3198 autorizado, informe estabilizado no localizador. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango East, Tango Lima. Tango East, Tango Lima, prossiga. Decolado da 127, curvando à esquerda para Aracaju. Tango Lima, faça o cheque em seu transponder, ainda não recebo no radar. Está livre ascensão a nível de voo 100, aguardando o contato radar. Afirmativo, devemos fazer um cheque em transponder, autorizado 100, Luiz Tango Lima. Tango Lima, troque o código para 5596. 5516, Tango Lima. Cascavel 53, voe direto Coral. 53, direto Coral. Voo 630, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85. 2685, 630. Tango Lima, contato radar agora cruzando 2300 pés, suba e mantenha nível de voo 110, direto Conde. Afirmativo, direto Conde, Luiz Tango Lima. Autorizado, venha com a sua. Confirma para o solo, posição para o solo. Venha com a sua, hein? Gente, só informo que a aeronave está passando agora 3 mil pés. Devido à baixa performance da aeronave que cruzou o aeródromo, você aguarda só mais um minuto, ok? Sim. .065, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 13385. 1251, confirmando a secundária, 133? 3325, secundária. 3325, bom dia. No 648, livre decolagem, 10, vento 120 graus, 089. Livre decolagem, no 648. É 21, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, vou no meio. 27/9, desse mantenha 3 mil pés. Via para 3 mil, ajuste no 096. No 096, desce 3 mil, azul 27/9. O 948 mantenha restrito. No 040, chama o controle em 120.8, decoladas 45. 208, restrito 40, obrigado. Controle bom, 648, decola. 648, bom dia, contato radar. Suba e mantenha inicialmente 050. Mantendo a proa, a presente proa, proa 100, tem como limite 2-3 milhas. O limite é 23 milhas, mantenha a proa até o 050, ou 648. No 648, em caso de falha de comunicações, ao cruzar seu limite, está autorizado a reassumir a navegação na proa de jambo. Chega ao limite, então, 23 milhas, perdeu a comunicação, voa jambo, 648. 3198, chame torre, 118, decimal 95. Bono 648, livre ascensão nível de voo 350. Bono 350, bono 648. 3719, autorizado e descida para 2000 pés, e LS Equipe, sono 0, informe estabilizado. Foxtrot, Foxtrot, Serra, qual a intenção do voo? A 2000 pés, ILS Terceira Pista na Zero, informe estabilizado. Cliente autorizado para procedimento ILS X-Ray. Decola da pista 17, primeira curva à direita. 1000 pés, corredora sem controle 120, decimal 8. Torre 118, decimal 95. Transponder 0135. Fox Terra, confirma empate, POB. Salvador, reassuma a navegação, vou e jamo. Jamo, obrigado. Meu 140, portão 1, autorizado, chama o ataque. O Gol no 621, decolado aos 47, controle 1208. 208, Gol no 621. Prossiga, Fox Terra. 10 horas, 8.5 milhas, mesmo rumo. Bandeirante cruzando o nível de voo 075, tráfego esperado. Ok, estamos acompanhando o tráfego aqui, obrigado. Salvador, boa. Bom dia, Gol no 621, passando 1700 na Dayon. No 621, bom dia, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360, após 2000, voe Leda. 2000, voando Leda, voo no 621, subindo para 360. Localizador azul 2719. 2719, chame torre, 118, decimal 95. 1895, azul, 19. Azul 2719, duas milhas para o externo. 2719, ajuste no 0, 16, continua a aproximação, guardando o pitaleiro. Gente, azul 2719. Passou. Centro Recife solicita que voe na proa 080, direita 080 por 80 milhas de Salvador, 80 milhas. E após 80 milhas, voar direto para o de Maceió. Tomate, vai manter a Pro 080 por 80 milhas e após 80 milhas, voa Maceió. Vamos 648. solicitação do centro Recife para livrar tráfego. Relativo. Fez 198, sala 49, libera direita, chame solo, 121, décimo 9. Informe, Fox Touch, Serra, estou autorizando o táxi até a interseção, reportando para ingresso, pista no 7. Azul 2719, livre pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 08 noite. Gente, livre pouso, azul 2719. Chame agora o centro Recife, frequência 12685, alternativa ao 45. Alternada que eu não copiei. Alternativa 12545. Certo. Gente, é 140, prossiga. O Felipe OB, alternativa economia. Fox Touch, Serra, Lima, tem cabeceira no 7, reportando pronto. Zero no 6. 9, libera a direita, chama solo. 121, décimo 9. 219, libera a direita, azul, 2719. Meia 140, Lima, tem cabeceira no 0. Muito bom dia, azul 2719, livrou a direita. 2719, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, azul 2719. 5. Qual é a linha pronto no 7? Qual é a linha pronto no 7? Livre decolagem, pista no 7, o vento no 40 graus, 099. Alterra na 13325. Voo no 094, pronto, cópia. Tango Lima, controle. 0, aperturou 19, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 12080, aciona 5557. Entendeu? 370. O atendimento correto, Zé, né? Fazer o funemomo transição Froti, chama e puxa, vem que eu tô. Bacalhau 089. O Papai Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Terra, decolado 54, sob controle 120, décima 8. Para o controle 108 até o retorno. Controle Salvador de Papai Uniforme, Foxtrot, Terra. Papai Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Terra, contato radar. Mantenha-se em condições de via corredor axé na escuta do controle. Com meu pé, corredor axé na escuta do controle, Terra. Foxtrot, Serra, qual o local de sobrevoo? Ah, Valença, Sierra Novembro, Vitor Bravo. Meia 140 decolada 55, chama o controle agora, 120, décima 8, bom voo. Meia 140, obrigado, 19. Olhe, Salvador, meia 140, decolou na boca. Canais meia 140, bom dia, contato radar, suba, 650, via PUCA. 650, via PUCA, meia 140. Serra, qual o seu estimado para regresso a Salvador? Ah, o tempo de voo aproximadamente 1 hora e 15 minutos. A partir de agora, mais 1 hora e 15 minutos? Afirmativo. Solis Aracaju, pro meu parceiro. 40, mantém a saída e aguarde. Obrigado. Siga. Papatango, mantém a escuta olhando para a sala AIS. E o horário, Charlie Papatango, 1450? Para CA? Destino SA ou é voo local? Afasta qual setor? Sim, Charlie Papatango, voo local autorizado a 1.000 pés, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, corredor forte, controle 120, décima 80. Torre 118.95, aciona 0170. Bono 561, bom dia, senha identificação, via chegada a Mari. Está autorizado descida até 3.000 pés. Ajuste na 096. 673316, pode completar contato, pode voar, autorizada para sua bog TAP, intercepto está, descida até 3.000, livre da restrição de altitude em TAP. Ok, vai voar TAP após sua bog, obrigado. Canal 6140, chame Centro Recife, 126.85, alterna 12545. 3, bom dia, Tato 3, 1, nós vamos confirmação quilo, autorização 340, Rio de Janeiro, Galeão, passo da costa no Beto. 7. 391, autorizado Galeão, 340, Oper November 857, decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume, controle 120, décima 80, aciona 5562. Autorizado 340 para o Galeão, autorizado número 857, devolve 90, curva à direita para a decolagem. Gael Leda, Irume, 1208, controle, 562, nossa moda, 3191. 3191, corregimento correto, me puxa, acionamento. Amarelo. Patango, livre acionar, chama pronto para o táxi. Deixa a Bequilo, prossiga. Deixa a Bequilo, ainda não recebo no radar. Qual o nível solicitado para lançamento? Airline. Gate 1-1 do Pátio 1. Prossiga. 1-1-0. Se afastando para o setor oeste da ilha, as milhas de Quebec-Quilo, na escuta permanente do controle. Portão 1-1 para o Pátio 3, rebote América autorizado, chama no término. Afirmativo, iniciando o rebote, informaria o término. Quilo sobre a ilha, mantendo, cruzando no 1.500 pés em ascensão para o lançamento de paraquedas. Presente em frequência livre para autocoordenação na 123.45, chame controle a regresso. Nave 4, portão 10, sim, aguarde. Que está bravo, livre decolagem, pistão 97, o vento 130 graus, 09 nós.